26 Alfa, reportando. Alfa Kilo, Pátio 3, posição 5 Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, 5 Lima, 326. 964, Juliette, portão 03. Esquerda, Juliette, portão 03, obrigado. Oi, boa tarde, eu vou 1256, ponte espera no 0. Boa, 1256, boa tarde, está autorizado decolar. Da 10, o vento é 160 graus, 10 norte. A linha decola, quando 256. Juliette Campos Lima tem a posição, tráfego na final da 17. Família Bravo, prossiga. Tráfego exatamente na vertical da Enrimar, Anselmo na 150. Aguarde só um minutinho para iniciar a decolagem, o Família Bravo. November Alfa, livre pouso na 17, o vento 170 graus, 8 nós. Pouso na 17, November Alfa. O Índio November Alpha, o senhor já passou a vertical da Enrimar? Afirmo, já passou, tá visual contra a Índia Brava. Ok, então Índia Brava informe fora do solo. Oi, boa tarde, Alfa Celestiano passou Duna, reportando Índia Brava, Cristianete. Voo no 256, decolado 35, controle 208. 1208, boa, voo no 256. Alfa Tango Tango, reporte passando externo, ajuste no 0 no 1. Tango Tango, reporte Tango Índio Bravo, reporte fora do solo, o tráfego já superado. Alfa Tango Tango, informação de tráfego, um Cessna 150, aproximadamente 1 milha da cabeceira 17. Tango Índio Bravo, decolado então às 3h30, tome a proa de São Roque do Paraguaçu e chame o controle 1208. Alfa Tango Tango, aguarde só um instante, autorização de pouso. Alfa, pode dar um abraço aqui. aeronave Cessna tocando agora a cabeceira 17. É livre pouso na 1-0, Alfa Tango Tango. Isenta 1-40 graus, 099. Tango, Tango, livre pouso e baixo pra baixo. O Índia November Alfa no solo aos 37. Autorizado backtrack, táxi pro pote 4. Autorizado, Índia November Alfa. O Juliette Tango Zulu, observe a aeronave fazendo backtrack, Cessna 150. Após, siga o mesmo via pista no 7, chame a linha de pronto para decolar. November Alpha. Alpha Tango Tango no solo aos 4-0. Chame o solo 2-1-1. Alpha Papa Alpha Tango Tango, Kilo Parte 3, até o finalizador. Tango do Lula está autorizado a decolar na 1-7, venta 1-40 graus, entre nós. Get. Tango Zulu decolado aos 4-1, chame o controle, 1208. 1208, graças. Confirmando o nível solicitado, é o 320. Aguarda a coordenação concreta de Recife, por gentileza. Acima, prevista da Eula e da Motiva. Solo Gol 2009, cópia ideal do tempo. Gol 2009, aguarda a cópia número 2. Guarda. 4065 autorizado Campinas, nível de voo 320, decolagem da pista 10, primeira curva à direita na saída da Eule da Motiva, eu peso 10. Aciona 5176 no transponder controle em 120, decimal 8. Autorizado nível 320 para Campinas, decolagem da pista Aciona 5406 no transponder, o controle em 120, decimal 8. Gol 2009, autorizado Iel, nível 240, decola na carteira 10, na saída da El Coral, primeira curva direita. Golf 677, transponder 5406 e 208, controle. Gol 2009, correto, protegimento, falta pronto, Chibete. Tá 3193, a informação é a papá. Pronto, cópia, Galeão? Maria, pronto, cópia. Confirmando, o nível solicitado foi o 280, tá 3193. 280. Tá 3193, autorizado Galeão, nível de voo 280, decolagem da 10, primeira curva direita, na saída da Eule da Irume, Upper November 857, Mouto. O transponder é o 5154, controle em 120, decimal 8. 0, decola da 10, da Eule da Irume, 5154208, 3193. Salvador, distância 3154, 7. E assina a pista na 04. Tira 6315 agora, para iniciar o pushback. Aguarde. Tira 3193, confirmando após Irume, intercepta Upper November 857 até Mous. Confere, Upper November 857 até Mous. Tira 3193, correto o protegimento, confirma o portão. Ano 10. Falta pronto o pushback, C3193. Boa cara. Alfa Tango Tango aguarda para prosseguir contagem. O Webbus da Avianca realizando o pushback na 05, mesmo ingressa com a cauda da aeronave no parque 3. Comandador, boa tarde, bom 884. No 884, prossiga. Paciência, informação ativa, possível autorização Aracaju, nível 290. Gente, aguarda a coordenação do 290-1884. Obrigado. São Salvador, o Xander 1942 para o táxi, com 1250 a bordo, 3 horas e 26 minutos, alternativa Natal. Xander 1142, livre o táxi de Apatio no Índia, ponto espera da 10 Torre, 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-1, no viagem. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Romulo Xenero, tem um Papa 3. Autorizado, o Ajustula 01. O Xené 6315 autorizado para o feedback, reporta para o táxi. Autorizado para o feedback, vai reportar para o táxi, Xené 142, boa tarde, está autorizado, decolada 1-0, o vento é 1-70 graus, 8 nós. Autorizado, decolagem 1-0, 1-70, 8 nós, para o Xangara 1-1-4-10. 0-8. Autorizado, Aracaju 290, decolada para o plano 0, primeira curva esquerda, saída Puca, Jomo, depois Aracaju, 5-4-1-7, 1-2-0-8, controle. Correto, cotejamento, reporta para onde para o pushback. O voo 1884, confirma a posição? Tá na 01. Ente, 1884. Muito obrigado. Xenel 6321, na Papá confere, autorizado Brasília, nível de voo 360. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, saída agora elétrica, pelo 1-7. O controle em 1-2-0, decimal 8, e o transponder é 5-4-1-6. Afirmo 360, virando pelo Zulu 1-7, decolada 10, com curva à direita, arbora elétrica 1. 208, controle 5-4-1-6, transponder 6321. Xené 6321, correto cotejamento, reporta quando for o pushback. Reportará. Alfa Tango Tango Lima, marca até Quebec. Na Quebec, torre 1-1-8-95. Alfa Salvador, boa tarde. Então, 3567, informação 11, autorização Brasil. Tá 3567, prepara a saída agora, Elefa, guarda a costa. Guardando. Paulo, boa tarde, o voo 1659, autorização para o Galeão, está vindo com a informação Papá. 1659, Papá confere, preparada é o Leda Irune, é o número 2 para cópia. Tá, é o Leda Irune, aguardando. Autorizado, cruzada 1-7, Alfa Tango Tango. Via Índia, ponto espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1. Agora 3567, autorizado Brasília, nível de voo 360, decolagem da pista 1-0, primeira curva direita, na saída agora elétrica, eu preso 1-7. O controle 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-4-1-2. 3567, autorizado Brasília, 1-7, aerovia, decolou 1-0, curva direita, boa elétrica, controle 5-4-1-2, responde. Tá 35, 43567, correto cotejamento. A transmissão foi meio chiada, confirmando somente que o nível autorizado é o 360. Confirmo 360 para nível autorizado. 43567, correto cotejamento, repara para o pushback. Repara. Pushback, acionamento para 3193 ou 10. A 3193 está autorizado, pushback, pode aprontar. Voo 9659, cópia. Escuta. Voo 9659, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola 90, primeira curva direita, saída da Eule da Irumia para November 857, multa. O controle em 120, decimal 8, e o transponder 5414. Aprovado com a Galeão. Nível 360, conforme roda do plano de voo, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. Vai na Alpha 92, pega até outro, controle 120, decima 8, transponder, troca para 4, 14. Acionando na posição 3, o mesmo final da Gol. 63, na posição? Mais forma que está estacionado no 3. Paciente, 03, reporta quando pronto para o pushback, boa manhã, 59. Paciente, amarelo. Papatango X-1 November, boa tarde, prossiga. Gente, o Papatango X-1 November, a informação Papá confere, autorizado Porto Seguro, nível 105. Decolagem da pista 107, com primeira curva direita no corredor Axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Acena no transponder 5404, o controle em 120, decima 8, X1 November. Correto cotejamento, funcionamento SAC 14, 118-19, ajuste no 09. Salvo Salvador, voo 2009, está no 612, é pronto para apoio e estacionamento. Oi, boa tarde, Papatango 1 November, está relacionado com a parte de Porto Cato. SAC 1 November, ele está aqui, até Papai, pode ser aniversário. Mando 73 a bordo, 3193? 173, uma centena com 73. Tá 3193, livre táxi via Pati 1 no Índia, ponto espera da 10 torre, 118, decimal 95. Ajuste 10 no 1, tenha uma boa viagem. baixo ainda, 295 pode ficar, obrigado. Ingresso na Cidia Pista, reportando que ele 17 na Lipop do Lomba, né? Azul 4065, aguarda, puxa. Na escuta. Pessoal, tem previsão pro 2009? Agora, autorizado, chama pronto táxi 2009. Aí está autorizado, chamar para o táxi 2009. Taco do Novembro, GT, colagem, pista 97, o vento de proa com 8 nós. Boa tarde, 3193, pode esperar pronto. 3193, boa tarde. A linha decola de imediato? Afirmativo, a linha decola de imediato. Prezado, a linha decolar, piso 10, vento 170 graus, 7 nós. 3193. Quando lá, transfere 120, decimal 80, uma boa viagem. 120, pode chamar o controle, 128. Salvador, boa tarde, Gordo 966, alinhadão no zero, baixado travado. Rolado 66, ajuste no 0 no 1, continue por esse marcar, guarda na pistaria. Guardando. Ó, Salvador. Comando voo 2009, capo nosso para o taxi com 1-1-3 e a luz a bordo 2 horas 50, alterna Salvador. Confirma alternado. Livre pouso, pista 1-0, vento 170 graus, 9 máquinas. Autorizado, pouso 9-0, Guanabá, BV. 95, ajuste 1-0-1-1. Taxi autorizado, passo Índia, Lattes 895, vai chamar Toro 2009. Paulo, tá 3567, portal 9, puxa o sonamento. Autorizado, chama táxi. O TAN 3567. Boa. Aguarda, azul 4065. Escola 04, direito, 1-2-1-1, sobe. 2-1-1, direito, Guaraná, BMS. Salvador, boa tarde, Guaraná, 66, livrando para o táxi. 1-9-6-6, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, sou Juliette, reporte, 1-9-6-6. Sabe manter o ponto certo. Matheus. Boa tarde, Torre Gol 1097, passou externo embaixo da mão. 9097, o ajuste 90 no 1, livre pouso, pista 90, vento 150 graus, 8 mais. A intensidade é 8 mais? Afirma, 8 mais. Livre pouso 90, 1011, Gol 1097. Azul 406 tem que iniciar de imediato? Reporta, pronto, tá, 406 tem que iniciar, portão 2. E na posto final? Afirma, 2009. Após o pouso do mesmo, a linha e mantém, cabeceira 1-0. Após o pouso da aeronave nacional, a linha e mantém 1-0-2-0-0-9. Mantenha posições na Juliette, aguardando liberação do portão 9. Quanto é a Juliette, quando nada vem? Estacionamento, voo 1884, posição 1. Número 2 no setor aguarda, voo no 884. Guarda. Comércio 7, pronto para o táxi, 1-7-0 a bordo, 3 horas e meia, até no relógio. Cinco 167, autorizado táxi até o través do portão 612. Teve táxi através de 612, até o 167. Solo 1097, Lisão. 097, táxi via Alfa, reportando da Cidade Juliette. Alfa, Cidade Juliette. O 2009, livre decolagem, pista na 0, vento 150 graus, 7 nós. Livre decolagem na 0, voo 2009. Aguarda instruções, TAM 3567. Guarda, TAM 3567. Livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera Torre, 1895, ajuste no 011. 10111, livre táxi de Índia, ponto de espera e ponto de Torre, 1895. O TAM 3567 segue em Braz da Azul como número 2 até o ponto de espera da 10, via Pátio 1 Índia. Do ponto de espera Torre 18 desse 195, ajuste no 09. Livre Pátio, ponto de espera 10, Pátio Índia, ponto de espera 1095, a Torre TAM 3567. Paulo Salvador, boa tarde, Oxiné 6321, no portão 11, puxe bem, questionamento. 6321, na guarda, puxe. Vai aguardar, puxe. 1966, após passagem do Airbus da TAM, passando agora através do portão 6, ingressa via Juliette, portão 9. A passagem do TAM vai pro 9, Gonol 9 e é bem. Para 97, Juliette, portão 6, 12. Juliette 06. 4065, boa tarde, alinhar e mantém 70. Alinha mantém 10, 4065. 01. Gol no 884, livre para estacionamento, posição 1, chama ataque. Ok, vou entrar ataque no 884. Para posicionar de estacionamento, gol 659. Número 2 no setor, gol no 659, aguarda. Aguarda, número 2. Você mandou, boa, Papai Romeu Bravo, Vitor Tango. Tchau, Vitor Tango, boa tarde. Está presente, autorizado, final 17. Bota na pista, final. Bravo, Vitor Tango. Presente, autorizado, final 17, bravo, Vitor Tango. Do 4065, livre decolagem 10, vento no 50 graus, 7 nós. Livre decolagem 10, azul, 4065. 567, alinhado, vento no 50 graus, 7 nós. Ali mantém o 90, tá 357. Então, você está sendo travado por alto do tango. Aproximação Bravo Totango, ainda não avistado, ajuste no 019. Ajuste no 019, Bravo Totango. Agora sim, Bravo Totango avistado, livre pouso, próxima 7, vento no 50 graus, meia dúzia de metros. Este livre pouso, Bravo Totango, Uber. 4065, decolou 804, controle 6935 de 1208, uma boa viagem. 1208, azul 4025, boa tarde. Boa tarde, azul 4462. 4462, boa tarde, continua a aproximação, guarda a pista livre. Forma um Airbus 320 para início de rolagem na pista 90. O ajuste 901. 901, aguardando a pista livre, azul 4462. Tá 3567, livre decolagem 90, vento no 60 graus, 79. Livre decolagem 90, tá 3567. Leva o Vitor Tango, seu solo ao 15. Confirme o pátio que vai estacionar. Track autorizado, reporta livrando Bravo Vista Tango. Para o 659, pegou? Vou na 659, mantenha a posição. Lateral. Azul 4462, check 3, pouso autorizado, pista 90, vento no 70 graus, 7 marchas. Baixou e travou, livre pouso, pista 90, azul 4462. Torre Salvador, Mike Serra Golf, a próxima arma, Salvador 17, visual contrato na curta da 10. Mike Serra Golf, boa tarde, ajuste 90 no 1, está presente autorizado, sinal da 17, suporte na curta. Autorizado, vai passar na curva, está mantendo velocidade para aquele design. 3567, decolou, no meio, agora o controle 120, decima 80, uma boa viagem. 208-3567, pode ir. Considera pronto, gol 184, dá um no vento. Visual com tráfego da Azul Nacional. Afirma. Após o pouso do mesmo, ali mantém, gasolina 10-1884. Ok, após o pouso do mesmo, ali mantém. Estou tendo ciente da liberação da pista, estacionado, frequência livre, boa tarde. Sinal 3 milhas e meia para embaixar travado no 7, Mike Serra Golf. Continua a aproximação, tráfego ainda não avistado, Mike Serra Golf, agora de autorização de pouso. Ok. 4462, seu sol 17, reza direita, som 211. Direita 211, azul 4462. Paulo, Salvador, Boa Tarde Azul 4462. Bruno 1, livre pouso, pistão 97, vento 170 graus, 9 mais. Livre pouso, Max Zero Golf. 4462, boa tarde, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 4462. Boa noite, né, 6321, pronto, te espero, pronto. Boa tarde, 6321, ali mantém, cabeceiro 90. Ali mantém, cabeceiro 90. 659, na escuta. Sim, esse livre o acionamento de camarada para o táxi. Boa tarde, Xené 637, solicita cópia para a Ilhéusa. Controle, 120, decimal 80. 080, obrigado, bom dia. Escuta. Com o fiscal do pátio aí no pátio 4, reporta ao término no hotel de Gatissé. Acabou, backtrack pra mata. Eu sou 220, utilizado backtrack, reporta a pista livre, mais cego. Na próxima, Juliette 4462. 4462, portão prevista número 3, aguarda a liberação do setor. Positivo, aguarda a liberação prevista ao 3462. Salvador, Papa Romeu, visual, cabeceirão 97. Prossegue final 97, reporte na curta, Serra Golfo. Reporte na curta final 97, Serra Golfo. Visual, mais Serra Golfo, boa tarde. Boa tarde, frequência livre, mais Serra Golfo. Para 27 de autonomia, alternando Florianópolis a bordo 185. Livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera do Uno, 18, decimal 95, ajuste na 0, no Uno, voo no 659. Livre táxi à direita até o ponto de espera da 10, via Índia, quando pronto, 18, 95, 10, Uno. Azul 4462, Juliette, portão 3. Portão 3, 4462. Controle, o Oceané 6321? Afirmo, decolou em 23, 1208, boa viagem. 208, grande, bom serviço. boa tarde. Gol 659, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. 659, alinhar e manter, cabeceira no 0. Ali mantém cabeceira no 0. 659 na... Hotel Juliette Serra. Temperatura 29,5. Você tem condição de agilizar a final na 7? Afirmativo, agilizando a final na 7 ou 11. Tá aguardando autorização de pouso. Agilizando, aguardando autorização de pouso, Oscar. Tomei 59, livre de decolagem, 90, vento 1970 graus, 79. Livre de decolagem, cabeceira 10, voo 659. 617. Autorizado Ilhéus, nível 240. Decola da 10, curva à direita após. Saída da EL, transição coral, segue conforme rota do plano. Transponder 5440, controle 1, 19.35. Corrige, controle 1, 20.8. Autorizado 240, conforme rota do plano, roda 10, primeira curva direita da EL Coral. 5440, transponder, 1208, controle, Oxa 6327. Cotejamento correto, Oxa 6327, chama pronto, portão, corrige, parte 3, é isso? Isso, tá longe hoje. Cabo Sócio avistado, livre pouso na 7, o vento 1,60 graus, 629, Serra Gonçalves. Livre pouso na 7, Serra Gonçalves, cara. Voo 659, decolou hoje 2000, me controle, 120, 180, boa viagem. Obrigado, 2020. São muitos pássaros na curta final na 7. Gente, pássaros na final na 7, obrigado pela informação, Gustavo. Tchau. Boa tarde, da 3154, passou a estar, abaixou e travou. 3154, continua a aproximação, guarda autorização de curso. Pergunta Francisco, seu solo 27, autorizado backtrack para parte 4. Quando estacionado, frequência livre, uma boa tarde. Santa 3154, ajuste 9-0 no 1, livre pouso, pista 9-0, vento 1-4-0 grau, 7 marchas. Livre pouso, 1-0, Santa 3154. Bastante cópia, novembro aqui, Mike. Brink Mike, copia. Copia, autorizado, voo local Salvador, Salvador. Toque arremetida por conta em risco em Veracruz. ONU 1000 pés, decolagem da ONU 7, curva à direita após via corredor axé. Transponder 0121, controle 120.8. Correto, novembrinha que mais que chama pronto, corrijo. Chama a torre. E 1895 para acionamento e decolagem, ajuste no 0 no 1. Fala, boa, tá 3154, de volta. Boa tarde, tá 3154, Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, pro 5, obrigado. Novembro e aqui mais.